Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. Quest na área, galera! Estamos de volta pra vocês mais uma vez nesse, que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E olha, hoje a gente tem o retorno do time completo aqui no PodQuest, finalmente, mais uma vez. Rafael Kunen, game designer, aqui na EA Sports também, dos jogos da série FIFA. FIFA tá com a gente. Tudo bom, Rafa? Beleza. It's a sports. It's in the game. É, isso aí, Rafa. Tinha gente que achava que era CD Games. Que... Porque era nessa época, né, de que os CDs eram a novidade e tal. Mas essa voz já tinha na época do Mega Drive, né? Tinha, você lembra? Eu lembro. Mais ou menos isso, assim. Então, como vocês podem ver, tá aí também com a gente Fernando Seco, programador lá na BioWare Montreal. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, rapaz. Agora é sério. O quê? Tom sério da voz. É que eu tava comendo chocolate. Tá bom. Chocolate é pra deixar você o contrário, pra deixar você todo felizinho, saltitante. Quem tá saltitante aí também é o nosso amigo artista lá na Bethesda em Montreal, Igor de Castilho. Tudo bom, Igor? Fala, pessoal, beleza? Podem ver como ele está empolgado no tom de voz. Fale, pessoal. Tô cansado, velho. Essa semana foi puxada. Sério? Conta pra gente então, por quê? Não posso, né? Adoraria. Tá bom, então. A gente vai começar o episódio. Olha só, rapaz. 199 do podcast. Olha que coisa. A gente ainda nem planejou nada pro 200, hein? Puta que pariu. Ou semana que vem. Ou preparamos. É, rapaz. Ó, oh, é um evento espontâneo, hein? Todo mundo vai tirar férias. E vai ser um episódio em branco. Sei. O episódio 100 foi um episódio memorável. A gente fez o quiz. O Rafa perdeu. Até hoje não pagou aquela prenda. Que merda. Aprender, ninguém mesmo? Sabe também. Ah, por isso que esse país não vai pra frente. Né? A culpa dessa merda é de vocês. Vocês que financiam essa merda. Gera punição e não cobra. Depois ninguém lembra que o cara tinha que focar. O país tem impunidade, né, cara? Isso. Pois é. Então, vamos começar o episódio 99, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Fazer mais um episódio pra vocês aí. Vamos lá. E pra começar, então, vamos chamar aqui os podcasters pra dizer pra gente o que, que eles têm assistido, jogado, feito, etc. O Igor de Castilho já falou que não pode entrar em detalhes sobre o que o manteve ocupado essa semana no trabalho. Mas e fora do trabalho, Igor? O que, que você tem pra contar pra gente? Oh, rapaz, chegou meu Switch, né? Maravilha. Oh, que beleza. Uhum. Aquele de internet, Igor? Chegou o Switch. Switch 8 portas. Cara, eu tô jogando Zelda pra caralho. Tô exausto, assim, porque eu tô trabalhando, eu tô jogando Zelda pra cacete, assim. Pois é, cara. Muito bom, cara. Eu lamento não ter jogado no lançamento pra ter descoberto sozinho mais coisas, saca? É. É. Tipo, é inevitável não, né? Nessa altura do campeonato eu já não ter ouvido algumas coisas, mas foi sensacional, assim. É tipo, me lembra muito quando eu comecei a jogar WoW, assim, sabe? Descobrir o mundo. Sim. E ver como as coisas funcionam e tal. Muito, muito foda. Não tem como assim. É o Hawks, farmar raid, material. É tipo isso. Feitosa. Ser acossado publicamente por não ter aparecido no horário pra raid ontem. E é muito bom, cara, muito bom. Eu fico com pena de não poder comentar nada sobre o jogo, assim, porque eu acho que mais do que a gente já falou é um crime, assim, sabe? Tipo, é. Quem tiver a oportunidade de jogar mais pra frente, que vai e joga, assim, não se informa, não vê vídeos, não veja nada, tá ligado? Eu evite ao máximo que puder e se planeja pra tentar jogar. Vale muito a pena. Vou lançar a bola aqui ao vivo sem ter combinado com vocês antes. Quando os quatro tiverem terminado, a gente faz um side quest com full spoiler sobre Zelda. Que tal? Vamos, bora. Eu vou demorar um pouquinho, viu? Eu percebi que eu vou demorar um bom punhado. Não, cara, demora, joga. jogue no teu pace, que não vale a pena rushar. Não. O jogo é fantástico. E vai ter coisa o jogo inteiro, cara, que vai te surpreender, assim, de que tudo. Porra, caralho! Ainda bem que eu não tinha visto isso. É, eu cheguei numa parte que eu poderia até passar, eu tô com um pouco de problema, eu falei, ah, foda-se, não vou fazer isso agora. Tô na boca do gol, assim, saca? Foi uma coisa. E eu falei, ah, foda-se, não tô com pressa de fazer isso. Eu voltei, tô fazendo outras coisas agora, sabe? Vou ficar bolado antes de sair fazendo a história principal. Você terminou, Fernando? Terminei. Faz talvez duas semanas atrás, num sábado. Muito bom sábado. É. Ah, joguei Sniper Clips também. E aí? Cara, muito bom, viu? Recomendo bastante. Não é caro, acho que é $20. Mas só dá pra jogar de dois ou mais, né? Dá pra jogar sozinho também. Mas, cara, a graça é jogar em dois, né? Claro. Você não precisa de dois controles, porque dá pra, né, usar cada um pedaço, um Joy-Con, né, dos dois que já vem. Ele é exatamente o que ele promete ser, que é um jogo de você ficar discutindo um com o outro, dizendo como vai fazer as coisas, sabe? Vira lá, pega lá, não, me corta, corta aqui, não, corta. Não, pera, eu sei. Corta. Não, pera. Fica parado. Não se mexa. É bem isso. É bem massa. Eu fico imaginando que esse jogo deve ser muito bom com o cerveja. Eu brincava disso quando era moleque, mas era diferente. Ah, cara, bem por aí. Ó, ele tá falando de outra coisa, ô Igor. Não é mesmo joguinho de... Não é papel de cortada. É exatamente o que ele tá falando e é exatamente disso que eu tô falando. Tu vê na internet os vídeos, é tudo assim. Não, entre em mim. Não, entre em mim. Não, agora eu em você. E o Mario Kart? Mario Kart eu fiz a besteira de fazer pré-order, né? Chega segunda ou terça. Que merda. Eu tenho ido lá comprar na loja, mas beleza. Nossa. E acho que a principal diferença dele, da versão do Switch pro do Wii U, é os Battle Modes. Porque no Battle Mode do Wii U, pelo que eu entendi, né? Eram as pistas normais que tinham os modos de batalha. E pra o Switch eles fizeram arenas. Maneiro, que é como tem que ser. Que é como era no Super Nintendo, né? No 64, né? Que tinha os Battle Modes. E é isso que é igual, são os balões. E tem umas coisas muito massas de você... Se você rampa por cima de um outro carro, você pode roubar o balão do outro, sabe? Uhum. Tem umas coisas bacanas, assim. E aí, naturalmente, eles fizeram verticalidade nessas fases pra isso mesmo. Isso. É, o Mario Kart eu tô empolgadão também. Acho que vem com todos os DLCs, né? Que, tudo, que bem, no Wii U era separado. Pô, isso é uma porra, velho. Porque eu tinha essa birosca aí pro Wii U. Tipo, useless. É, né? Eu também comprei, não fiz pré-order, eu comprei online, não chegou ainda, mas porque eu não tava com tanta pressa assim de jogar, não. E aí eu achei na Walmart, ó, promoçãozinha, ó. Vi um jogo e completamente grátis, um case para cartuchos do Nintendo Switch, que é um presentão. Olha só, achei que vinha um McDonald's junto. Pois é. Ou um Bob's. Vem um Bob's junto? Ou então aquela promoção da loja de que fez aqui o Midnight Launch, que levava uma cópia da revista Game Informer. Esse é imperdível, hein? Esse não, o cara vendendo na fila era muito, muito, cara, simpatético, sabe? Ele queria, né? Tipo, I hate my job, né? Exato, naquele exato momento ele estava odiando o trabalho dele. E você, Fernando, então, o que mais que você tem pra contar pra gente aí da sua semana? Aí eu terminei o Zeruda, aí joguei o Nier, aí Persona. O Nier é muito foda, assim, sabe? A história é muito legal. Tem um vibe de Ghost in the Shell bem bom, assim, né, sabe? Sobre se descobrir, tem vários finais. Música é muito foda, combate é muito bom. É um jogo, assim, estupendo, assim, recomendo fortemente, sabe? Maneiro. Teve um momento muito legal, assim, eu tava jogando numa fase que era muito colorida e tinha uma música cantada. De repente a minha esposa veio do quarto, assim, lá na sala e falou, nossa, que música legal. E ficou lá parada ouvindo, assim, sabe? Caraca. Enquanto jogava fase, assim, sabe? A música é muito foda, assim, é muito bem feita. E voltei a ficar viciado em Rogue Legacy. Sério? Pô, eu não consigo parar de jogar quando eu começo, cara. Eu acho muito, muito gostoso jogar o negócio. Aliás, que maquininha foda pra caralho que é o PlayStation Vita, hein, cara? Ah, eu sou apaixonado pelo Vita, assim, sabe? Tem um monte de plataformas, side-scrolling, joguinho de RPG. Mas o Rogue Legacy é massa porque, tipo, ele é muito punitivo, assim, muito nostálgico, assim, sabe? Começa a jogar, assim, é difícil. Eu joguei até farmar o suficiente pra acabar de novo, começar mais um New Game Plus. E agora vou ter que farmar mais um pouco, mas tá com dias passa, assim, mas logo volta, assim, sabe? É bem, bem gostoso. O Rogue Legacy que tem a arte do nosso amigo artista brasileiro aí, já de algum renome, que é o Glauber Kotak. Yes. Pixel Artist Extraordinaire. Inclusive, eu acho que o Shovel Knight é o próximo que eu vou pegar. Nunca joguei. Legal. E tá na minha lista e eu acho que o Switch é perfeito pra jogar esse jogo. Nesse esquema aí, Seco, tem um joguinho que talvez você fosse gostar pelo desafio, que é o Spelunky. Você já jogou? Eu tenho pro PS4, eu acho. É o seu jeitão, Spelunk, hein? Tem um monte desses joguinhos assim, sabe? É, pode crer. É que o que mais pega, por exemplo, é quanto mais você farma no jogo, assim, sabe? Tipo Dungeons Crawl, assim, sabe? Aham. Tipo, eu tava farmando pra comprar voz, assim, sabe? Da elfa, assim, sabe? Em inglês. Não, em japonês. E aí, tipo, tava tipo assim, 1 milhão de moedas, assim, sabe? Eu tava com 100 mil, assim. Depois, quando você chega em 250 mil, você fala assim, puta que eu pariu. Parece tipo... eu juntando moeda no Ultimate Team pra comprar o jogador que eu quero. Mas é legal que eles não, pelo que eu sei, não tem como você comprar fora do jogo, assim, sabe? Você tem que farmar mesmo. Ah, no Ultimate Team também não tem. As pessoas fazem ilegalmente, mas não tem. Pode comprar os pacotinhos de jogadores, mas é, então, moeda não tem, pode comprar. Não, é que não tem no Roguelax não tem nada, é, não tem como. Você tem que ser na marra. Nem no Rogue, nem no Dungeons Crawl. Consegui finalmente, né, um amigo de boa alma que me emprestasse o PlayStation Vita pra eu poder com Persona 4 Golden pra eu poder jogar, porque, cara, o tempo que eu tô na sala, eu tenho jogado mais Mass Effect Andromeda, tô quase terminando. O Seco é roubado porque ele já conhece o jogo, trabalhou na parada, ele não precisou gastar centenas de horas nesse jogo maravilhoso em casa, mas eu, mero plebeu, tive que fazer isso, é a minha obrigação, a minha duty como fã de ficção científica e de videogame jogar esse jogo fantástico até o final, que é Mass Effect Andromeda. Tudo que eu já falei dele aqui se mantém e foi só ampliado pela experiência de meio pra fim do jogo. E tô quase terminando. E também jogo muito quando eu tô na sala FIFA 17, o Ultimate Team, nosso FUT Champions, que é o modo competitivo, né, altamente competitivo do Ultimate Team. O primeiro mês que eu me dediquei a ele todos os fins de semana, que são Weekend Leagues, né, você joga 40 partidas num fim de semana. E no mês de abril eu consegui jogar os 4 fins de semana. É, cara. Porra. 40 partidas e... quanto mais vitórias você consegue, né? Então, por exemplo, os profissionais têm 38, 39, 40 vitórias por fim de semana, né? E os plebeus como eu, apesar de ser desenvolvedor do jogo, não sou tão bom assim no FIFA, eu chego nas 23, 24 vitórias por fim de semana. E aí esse mês foi o primeiro mês em que eu fiz os 4 fins de semana. Tô aguardando as minhas recompensas mensais, que aí tem recompensas semanais e pra quem joga o mês inteiro tem recompensa mensal, que é um valor muito maior do que você conseguiria só jogando outros modos dentro do Ultimate Team. Então esse aqui é o apelo. E eu não posso, nem sou bom o suficiente, nem poderia, né, me classificar para os campeonatos presenciais, porque eu sou funcionário da EA, obviamente. Mas não, também não sou nem de longe tão bom pra isso, mas existem também os campeonatos regionais e a final mundial que vai ser na Europa, né, mais pro meio do ano, que é o FUT Champions. E aí o bom de eu ter o Vita com o Persona 4 Golden é que aí, quando eu não estou na sala, quando eu tô deitado já pra hora de dormir, quando eu tô, né, no banheiro, a gente joga um pouquinho de Persona 4 Golden nesse portátilzinho mágico que eu nunca tive na minha vida. Eu tô jogando pela primeira vez agora, emprestado pelo Rafa Kone, que é o Vita, cara. E o Persona 4 é muito bom. Cara, é tudo que eu gostei do Persona 3 e me deixa empolgado pro 5, porque o Persona 4 tá um pouco datado, né? O assunto dele e tudo, você pode ver que é um jogo de vários anos atrás, 10 anos atrás ou mais. E o 5, como vocês sempre falam pra mim aí, tô empolgadaço pra depois continuar. Espero que eu não fique cansado, né? Que a hora que eu tiver o tempo livre pra jogar o 5 no PlayStation 4, eu não esteja fadigado de ter jogado o 4 no Vita, mas... acho que não. Vamos ver. Você, senhor Rafael Kone. Falta só não, você. Não. Não pede pro Rafa, não, velho. Não. Foda-se o Rafa, velho. Vai. Continua, vai. Porra. Consideração, hein, Seco? Não, tudo bem. Eu tô fazendo consideração com todo mundo, velho. Você vai contar... consideração não é contigo, não. É com os ouvintes. Tá, Rafa, tudo bem. Já que você insiste, fala aí o que você fez assim. Ah, eu não quero mais falar também. Agora eu também não quero. Me magoou, machucou por dentro. Porque eu tô jogando Persona, eu tô jogando dois jogos que a gente já falou aqui deles, então não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero recomendar eles de novo, que é The Flame in the Flood. Sim. O jogo saiu do World Access. Eu tô jogando agora do início de novo. O jogo é fantástico, cara. Eu recomendo. E tô jogando também um jogo que eu já comentei aqui no podcast. Tô começando a jogar de novo do zero, que é Duskers. Um jogo de controlar drone nas naves abandonadas, assim. É bem legal. Duskers? Eu não lembro de você falar dele aqui. Não falei de Duskers? Acho que não, hein? Falou assim. É muito Black Mirror esse jogo. As piadas internas do Regal te chegando no podcast. Muito bom. Além de ser muito Black Mirror, o que, que é Duskers, Rafa? Então, o Duskers é um jogo que tu controla drones no espaço, assim, ó. Um futuro bem distante, tem várias naves abandonadas no espaço, aconteceu alguma coisa que as naves, todo mundo morreu nas naves, as naves foram abandonadas. Tu controla esses dronezinhos que vão explorar essas naves por um comando de console, assim. Tipo, tu digita, ah, drone 1 vai pra sala 2, coisas assim. E a cada drone tem, tu pode dar upgrade neles, botar as habilidades pra eles poderem pegar recursos, pra eles poderem lutar, pra eles poderem hackear computadores, pra eles poderem ver outras salas e tal. É bem legal o jogo, cara. É simples de jogar, é bem tranquilinho de jogar. E eu recomendo bastante, é bem legal. Mas você, tipo, programa os drones, é isso? Mais ou menos, assim. Tu dá comandos pra ele. Cada drone fala, tipo, dá um comando. Navigate drone 1 pra sala 2. Daí ele vai lá, né? Daí tu pode também, se tu quiser, tu pode alternar e controlar ele diretamente. Tu controla ele com as setinhas, né? Pra frente, pra trás, esquerda, direita. E ele, tu vai explorando as salas. Daí se tem algum um recurso, tu pode dar o comando gather. Ele vai lá e pega os recursos. É combustível da nave ou coisa assim. Daí tem drones destruídos. Tu pode ir lá e pilhar eles pro equipamento deles, sabe? Tu vai usando esses recursos pra dando upgrade neles. Pra dando upgrade na tua nave mesmo. Tu tem que usar a nave pra tu navegar de uma nave até a outra. E daí tu manda os drones nessa outra nave, sabe? Porque as naves não as pessoas não conseguem sobreviver nelas, né? Como se tivesse tu seguro na tua nave, mandando os dronezinhos pelo computador, sabe? É bem legal, cara. Dá uma olhada no Steam aí. Mas é em tempo real, então, né? Não é como se fosse uma parada em turnos, tipo, que você programa antes e vê o resultado depois. Entendi. Não, é em tempo real mesmo. Se tu faz alguma merda, tem que lidar com isso rapidão, assim, sabe? Eu recomendo, cara. Dá uma olhada lá no Steam. Tô gostando bastante do jogo. E quando é que a gente vai fazer as nossas lives de Mass Effect Andromeda Multiplayer e de Satellite Rain? Fala pra mim. Ah, pois é, eu já tô jogando multiplayer do Mass Effect faz tempo, né, cara? Você falou, pega pro PlayStation 4 pra gente fazer stream, né? No podcast, pega. Eu ia pegar pro 360, porque é o meu console preferido. 360. Não, cara, pega o PlayStation 4, só pra vocês 4, saberem, cara, tá? Pega. Essa vozinha aí que o Rafa tá imitando foi o Igor, tá? Que falou, só pra vocês saberem. E ele ia pegar pro 360, né? Porque... 360? Pro Xbox One. É, não. O Rafa é um cara moderno. Rafa é roots, cara. O Xbox One é muito mainstream. Na verdade, ele quer o melhor console da Microsoft, né? Você que ainda não sabe, tudo isso que nós estamos fazendo aqui, rapaz, você pode ajudar a fazer mais e melhor desse conteúdo indo lá no patreon.com/podquest e ajudando a gente. Com $1 já tá ajudando muito. Aliás, sem dólar nenhum, se você divulgar pros seus amigos, falar pra eles por que você gosta do podcast e por que eles deveriam ouvir, já tá ajudando demais. Mas com $1 você tá realmente, né, contribuindo pra gente, e com $3 ou mais você faz parte de uma comunidade exclusiva lá no Google Plus, onde a gente conversa de tudo um pouco sobre desenvolvimento de games, notícias de games e outros assuntos nada a ver com games também. E os patronos mais chegados de $15 participam todo mês de um hangout com a gente. Acabamos de fazer um hangout antes dessa gravação e foi um dos hangouts melhores que a gente já fez, com assuntos muito variados. Teve o porco de R$50 mil, teve Isso é Muito Black Mirror, virou um meme do Rafael Cunha, e muitas outras histórias, algumas até meio dark. Isso ninguém vai ficar mais sabendo, só quem participou, só os nossos patronos VIP de $15 que participaram do Hangout de Abril é que vão ficar sabendo dessas histórias. Você que não quer ficar de fora de nada disso, é lá no patreon.com/podcast que você ajuda a gente. Entra lá. Essa semana estávamos, né, lá fazendo o nosso trabalho, né, cada um no seu escritório, quando começou uma discussão muito interessante no nosso chat, ainda que nós quatro sempre usamos, assim, durante a semana. E a gente gostou tanto que queria trazer como assunto principal do episódio de hoje. Então, Igor de Castilho, diga para mim sobre o que nós vamos falar, e já começa aí dando a sua versão dos fatos. Acho que vamos começar pelo Rafa, né, que ele baixou... Vamos falar do Rafa, isso aí que a gente vai fazer hoje. Vamos falar mal do Rafa. Que ideia escrota, hein, puta que pariu. É tipo, o Rafa baixou, né, tá, em 5 de maio sai o Prey, não precisa de fazer propaganda, mas compra. não que eu esteja fazendo propaganda, não, mas como? Fazendo propaganda. Puta, nossa, velho, isso parece canal do SBT, velho. Ajuda no bônus, você sabe isso? É. Quanto mais vocês comprarem frame, maior vai ser o próximo bônus do Igor. Ele baixou o demo, né, de Prey, que foi meio que uma surpresa, porque a gente meio que não esperava que fosse sair um demo, né, e... É, cara, foi raro. E isso foi desencadeando uma conversa bem bacana, assim. Acho que o Rafa pode começar falando de ter baixado e a experiência dele. Pô, ele pode falar o quão bom o Prey é, que todo mundo deve comprar. Né? E por que que todos deveriam comprar? É, isso vou falar depois que joga o jogo inteiro. Mas o Prey, pra quem não sabe, saiu o primeiro jogo, né, dessa franquia anos atrás, né? Ele não é uma franquia nova. E eles anunciaram que ia sair um Prey 2 ou alguma coisa assim uns anos atrás, que ia ser um jogo de Bounty Hunters e tal, blá, blá. E aquele jogo foi cancelado. Daí a Bethesda agora tem os direitos da franquia e tal, e a Arkane é a parte da Umbrella da Bethesda, né? Daí eles anunciaram que o Prey ia ser rebooted, né? Eles iam começar a franquia de novo, numa direção diferente, tá? E todo mundo, pô, a ideia dos Bounty Hunters era tão legal, não sei o que, né? Mas, e ficou meio nisso, né? Eles não ficaram publicando muito e tal, não se falou muito, não se mostrava muita coisa, assim. Saiu um trailerzinho aqui lá de vez em quando e não tava no meu radar. Tanto que nenhum dos podcasts antigos a gente falou, pô, início do ano, todos esses jogos que vão sair, a gente nunca tinha mencionado o Prey. Verdade. Né? Se vocês lembram. A gente falou de todos esses jogos, de Mass Effect, de Zelda, de Horizon, blá, blá, mas a gente não falou do Prey. E aí o motivo era esse, né? No marketing não tava forte, assim. Na E3 do ano passado saiu um trailer, que foi até um trailer que o pessoal curtiu, mas no meio de toda a E3, é uma das últimas coisas que você ia lembrar, sim, era do Prey. E depois não teve mais nada, por isso mesmo que isso fugiu do nosso consciente coletivo. Exatamente. O pessoal deve lembrar do trailer, né? Que é aquele cara com o olho no dedo, assim, com o olho sanguíneo. Com o olho no dedo. Olho, eu tô cansado. Com o dedo no olho, assim, o olho todo vermelho de sangue, assim. É o olho mais nojento que você já viu nos videogames. Daí, tava nisso, né? Que o negócio não tava muito na mídia. Daí eu vi uma propaganda no Facebook, Black Mirror. Oxê. pra quem tava no Hangout, vai. E lá vamos nós. Vi uma propaganda no Facebook do Prey e tinha um quote dizendo, né, tipo, Bioshock on steroids. Deu? Porra. Caralho, como assim? O cara ousou comparar esse jogo, que ninguém sabe que jogo é, com Bioshock, que é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Daí isso já chamou um pouquinho minha atenção. Opa, né? Daí eu até comentei com o Igor e tal, no nosso chat do podcast, e o Igor falou, não, acho que pelo que eu vi aqui, que mostraram aqui na Bethesda e tal, ele é muito mais Half-Life, né? Deu? Pô, então tá, né? Se o Igor viu, beleza. Pelo fato de o Igor ter comparado mais com Half-Life do que com Bioshock, já diminuiu o meu interesse. Sério? Eu prefiro mais um shooter do tipo Bioshock do que Half-Life, sabe? Então eu tava esperando Bioshock e daí Half-Life pra mim é algo, sei lá, mais só shooter, sabe? Não sei, cara. Tem que lembrar também que não faz muito tempo anunciaram um jogo pra gente assim, é Bioshock, só que infinito. Pelo que deu. Então, daí ficou nessa e tal, né? Daí, pô, tá, quem sabe eu jogo e tal. E daí, do nada, de novo no Facebook, né? Prey Demo. Baixe o demo agora. Daí, pô, demo? Eu não fazia tempo que fazer propaganda, mas baixe agora. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra demo, sabe? Uhum. A mãe apavora, né? Menina, vai baixar o demo. Pô, então tá, né? Até comentei com o Igor e com o Juliano no chat lá, pô, demo do Prey, cara. Eu deixei baixando, não, remotamente pro Xbox One. Cheguei em casa e fui baixar. E caralho, que massa, cara, que é. Sabe, ele tem... tu pega uma combinação de Dishonored, Deus Ex e Bioshock, sabe? É mais ou menos isso, é essa vibe do jogo, sabe? Eu gostei bastante. E daí fez a gente pensar, assim, por que lançar um demo, né? Antigamente, na época do Xbox 360, até a época do Xbox 360, eu acho, né? Era normal o demo, né? Quase todo jogo de high profile saía um demo, né? Saía um demo de algumas fases, saía um demo de uma parte do jogo, ou de uma feature específica, mas quase sempre tinha um demo e isso era considerado uma parte de marketing, né? Uma ferramenta fortíssima, uma ferramenta do marketing. Mas se tu for mais pra trás ainda, lembra quando saíam os demos nos CDs que vinha nas revistas? É, claro. Quase tinha demo, era a coisa mais normal que tinha. Mais recentemente, isso caiu quase no esquecimento. E o motivo, eu imagino, né, que o motivo seja que não vale a pena para os publishers botar um demo no mercado. Se o marketing fez o trabalho dele, gerou aquele hype o suficiente que as pessoas vão comprar só por causa do hype. E tu botar um demo, tu tá dando oportunidade às pessoas de jogarem no jogo e talvez perceber que o jogo não é tudo aquilo que elas pensaram que era, sabe? Ou até no mínimo baixar o nível de hype, sabe? Eu tava nesse hype pra ver qual era do jogo, já joguei um pouco, ah, beleza, acho que eu consigo esperar o jogo entrar em sale, sabe? Daí isso virou anti-marketing pra ele, né? Pra eles, né? Tipo, gera todo esse hype, bota o demo, as pessoas vão jogar e vão perder a vontade de comprar o jogo, ao invés de aumentar a vontade de comprar o jogo. Tem várias coisas, né, que a gente pensa assim quando fala em demo. Acho que a parte ruim é mais... A parte do consumidor é mais fácil de entender, assim, tipo, por que que não existe mais demos, né? E por que que demo sumiu? E pra explicar isso, a gente tem que explicar o lado do desenvolvedor e da publisher, assim. Então, por que que o desenvolvedor não faz mais tanto demo? É porque as condições que precisa pra uma demo justificar ou garantir compra, ou fazer aquele cara virar uma compra, são muito raras, assim, sabe? É muito específico, assim. Pelo menos é o que se acredita, né, hoje em dia. Se você fizer um jogo ruim, esse é uma matriz que, se não me engano, até no Extra Credits faz um vídeo que eles constroem numa matriz. Eu achei um jeito bem inteligente de explicar isso. Se você colocar numa matriz onde o jogo é ruim, médio ou bom, e versus a demo ser ruim, média ou boa, e qual é o outcome, sabe? Qual dessas combinações gera uma venda, sabe, de jogo? E aí você tem, por exemplo, se o jogo é ruim e a demo é ruim, o cara não vai comprar o jogo, certo? Sim. Se o jogo é bom e a demo é ruim, ele não vai comprar o jogo. Se o jogo é médio e a demo é ruim, ele também não vai comprar o jogo, porque a demo é ruim. A demo cancelou a venda. Demo ruim, acabou a venda. Acabou a venda. Nos outros extremos, que é o jogo é ruim, mas a demo é boa, é muito raro conseguir isso. Você tem que espremer uma demo boa de um jogo ruim, é muito difícil, né? É muito complicado que você conseguiu fazer uma demo boa de um jogo ruim, sabe? Uhum. Mas se você conseguir fazer isso, talvez esse caso é o melhor caso possível, certo? Mesmo nesse caso, o cara vai jogar talvez a demo e vai dizer, talvez esse jogo não é pra mim e tal, não sei, eu tô satisfeito com a demo, vou esperar o feedback do pessoal. Na melhor das hipóteses, ele vai ficar puto depois de ter comprado. Depois de ter comprado. Isso também não é desejável. Ele vai vender o jogo pra Epic Games e vai ser uma venda que não vai ter jogo, que alguém vai comprar o jogo usado. E pode crer que ele vai impedir que os amigos todos comprem o jogo. Sim, exatamente. E a demo, um jogo bom com uma demo boa, beleza, o cara fez uma demo boa, o jogo já é bom, mas talvez está sacrificando um pouco de venda, porque algumas pessoas que vão comprar por impulso vão jogar e dizer, beleza, esse mês eu já comprei muita coisa, esse jogo eu já joguei um pouquinho, eu vou deixar pra comprar mês que vem, ou no próximo, e acaba não comprando, espera um desconto pra jogar aquele jogo que ele já provou, né? Então, de todos os outcomes possíveis, de todas as soluções, os resultados possíveis, é fácil de entender que demo normalmente prejudica muito mais do que ajuda, né? Esse seria o justificativo do lado negativo, assim, né? De por que que demos não tem existido mais ultimamente. Né? Um outro lado também, tem um custo pra fazer uma demo, né? Se é algo que ainda tem um potencial de, na melhor das hipóteses, não prejudicar. E você ainda tem um custo pra fazer e cada vez mais complexo, né? Porque seus jogos são maiores, então, não necessariamente quando você faz um jogo, você planeja que ele pode ser fatiado em pedaços. Por exemplo, pra você botar num download digital, é só um pedacinho e tal. Se você não planejar isso, vai ter que trabalhar bastante pra poder realizar isso depois. Então, acho que também tem esse fator que acaba desencorajando de se fazer demos hoje. É uma coisa que eu acho que é bacana de falar especificamente do Prey. Se você parar pra pensar, assim, os últimos 2 meses foram super concorridos pra games, assim, sabe? Você acha? Saiu muita coisa. Coisas que deveriam ter saído no longo de 2 anos, saiu em 2 meses, assim, e foi tipo um colapso pras carteiras das pessoas que jogam jogos, né? Dito isso, Prey é um jogo de baixa prioridade, né? Talvez nessa situação, vir com uma demo e o jogo, uma demo boa, garante mais venda do que atrapalha. Que gera um hype do tipo, oh, esse jogo tem demo, sabe? Tipo, não se faz mais demo e esse jogo tá botando uma demo. Vou jogar pra ver qual é, porque é de graça, não me custa nada, né? E aí o jogo é bom, e aí você vai, talvez, atrair vendas. Então, talvez no caso do Prey, especificamente, eles usaram a regra de que não se faz demo como uma coisa pra trazer publicidade, sabe? Uhum. Entendi. Talvez no equilíbrio que eles foram fazer, né? O custo de marketing com o custo de fazer um demo. Alguns jogos é mais fácil de fazer demo do que outros, né? Depende da estrutura do jogo, né? Se tu for só limitar até a fase X, chegou na fase X, na próxima tu não pode mais, por exemplo, ou se o jogo for mais open world, é mais difícil, coisas assim, né? Então talvez eles tenham botado no equilíbrio ali de quanto que a gente vai gastar em marketing e o nosso jogo, a gente confia nele o suficiente pra um demo valer a pena. E pelo que eu joguei do demo, cara, essa decisão foi acertada, porque se eu tinha alguma dúvida, sabe, de que esse seria um jogo que eu ia gostar ou não, o demo tirou essa dúvida. Eu vou adorar esse jogo, baseado no que eu jogo. O demo me vendeu essa cópia desse jogo, se eu já não tivesse caído no hype da comparação do Bioshock, sabe? Talvez você tenha essas comparações, eles têm gente inteligente, muito bem paga pra tomar esse tipo de decisão e comparar uma coisa com a outra, né? E eu acho que a decisão foi acertada, cara, porque eu acho que aquele demo vai vender o jogo por bastante. Ô, Rafa, qual foi mesmo a comparação com o Bioshock? Teve algumas quotes, uma delas era tipo Bioshock on steroids, e outra era, eu acho que era um preview do jogo, alguma coisa assim que eu li, que eles estavam comparando com Bioshock e com Deus Ex. Que depois de jogar o demo, vi que essa comparação faz sentido. Imagina o tipo de comparação. É um jogo de videogame. Ó, tem um protagonista com uma arma. Não, mas tem uma base. Tem sim. Se tu jogar o demo, tu vê que tem isso aí. E o cara da Forbes, ele falou que ele não queria falar muito sobre o jogo, porque depois de jogar, ele viu que quanto menos tu souber, é melhor, sabe? Mas o que ele podia falar é que tem essa vibe de Bioshock e de Deus Ex nele, assim. E isso tu percebe no demo já, tipo, os upgrades que tu faz. Existe uma equipe, um pessoal que trabalhou no Bioshock ou trabalhou no... Pois é, então, isso que eu li também, que tem um pessoal que era veterano do Bioshock que tá no time. E tu vê isso, sabe? Tipo, a progressão. Vê os esquemas de augmentation do Deus Ex, né? Que tem alguns objetos que são mais pesados e tu precisa ter aquela skill a determinada alta pra poder pegar esses objetos e levantar. Skill de hacking, quanto mais alto, tu pode hackear coisas diferentes. Como tu faz essa progressão depende de um item que tu coleta durante o jogo, tipo Praxis Kits, assim, do Deus Ex. E o esquema Bioshock de tu usar os cenários, a coisa, a combinação do cenário pra destruir inimigos, sabe? Do tipo, tem um inimigo que ele normalmente ele é mais forte, assim, né? Claro que tu tem uma shotgun, tem as armas que tu pode fazer upgrades também, mas tem um inimigo que é mais forte que eu achei que tu pode hackear. As torretas, elas, por default, elas são presas no cenário, né? E daí se tu usar skill de hacking, tu pode detachar elas, né? Tu pode pegar elas e mover aonde tu quiser no cenário. Então tu pode botar essas torretas em lugares específicos, daí arrastar os objetos pesados pra forçar um caminho dos inimigos e forçar eles a cair no funil onde as torretas estão apontando, sabe? Então tu monta um level meio tipo Tower Defense. Isso é aquela vibe do Bioshock, de tu hackear as torretas, hackear as câmeras, sabe? Pra usar o cenário contra os jogadores. E quando eu fiz isso, quando eu me dei conta que dava pra fazer isso, caralho, então eu posso fazer isso. Daí tinha uma sala que tinha dois inimigos foda, que eu morri quando eu fui a tentar matar eles só com arma, eu morri. Daí eu dei o load, pô, como é que eu vou fazer isso? Daí eu vi que eu podia mover as torretas e que eu podia arrastar os objetos pesados. Daí, caralho, que foi? Você acha um gênio daí quando teu plano funciona, né? Você acha, meu Deus, eu sou um gênio, sabe? E isso desce muito esse feeling Bioshock. A pessoa compara bastante com o System Shock também, né? Uh-huh. Sim, System Shock é o fato do cenário ser parecido, que é uma estação espacial, né? Não posso dar muito spoiler, porque o demo tem spoilers também, né? O demo se parte no começo do jogo, assim, e eu acho que é legal tu não saber nada e for jogar sem saber nada. Até o demo, assim, o começo do jogo tem algumas coisinhas meio spoiler ali que são legais, vale a pena jogar. São hooks. É isso. Fernando Seco tá aí ainda? Já tá baixando o Prey. Eu estou observando. Sou que nem o Galactus, só observando. Então, o que você observa, Seco? Do motivo pelo qual hoje em dia a gente quase não vê mais demo, enquanto que na nossa época começou lá no shareware do Doom e o sucesso que aquilo fez. Toma aqui um capítulo e se você quiser os outros três, você paga. E isso virou uma norma e agora virou a norma não ter. Por que você acha que é isso? Acho que as pessoas rezam mais e os demos não aparecem mais. Acho que é por causa disso. Foram excomungados. Cara, estando dentro do AAA, primeiro que é muito caro fazer um demo, sabe? E muito difícil estruturar o jogo pra ter um demo. Especialmente, tipo, RPG quase inconcebível, assim, né? Porque é muito complicado. É, e tem jogo, como você tá falando, tipo RPG, que simplesmente não se presta a ter um slice que o represente, né? Um RPG é o melhor exemplo. Tanto que um Early Access, por exemplo, um RPG pode ser backfire, né? Assim como o demo pode ser. É verdade. Às vezes eu lembro um pouco até do trailer do... Puta, dos inimigos da DC. Como é que é o nome daquele filme idiota? Ah, o Suicide Squad. É, então, que na verdade saiu um trailer estúpido, não tinha nada a ver com o filme, e aí o filme mudou pra dar matching do trailer, sabe? É, cara. Na época de demo a gente tinha, assim, a percepção de que você tinha expectativa de um jogo e você jogava outra coisa depois, assim, sabe? Dava esse efeito, que nem o Grifo falou, da matriz aí de um demo que dá muito sucesso, não ajuda nada, porque o jogo é bom de qualquer forma, ou o jogo é de merda. Mas eu acho que, pra mim, demo que mais é sensacional é... Tipo, se você não tem grana pra comprar um jogo pra jogar numa IP que você gostaria de jogar, só ter o demo já alimenta um pouco essa vontade, assim, sabe? Eu lembro quando a gente morava no Brasil, que jogo era muito caro, eu adorava o fato de ter demo, sabe? Sim. E aí eu podia tentar um monte de coisa, e se eu voltasse pra aquele demo mais vezes, era um jogo que eu acho que eu gastaria dinheiro com ele, sabe? Eu lembro de ter um jogo muito chulé, assim, tipo Bullet Witch, assim, sabe? É um jogo chulé, nossa, um jogo muito ruim. O demo era muito divertido, assim, sabe? E os reviews eram terríveis, mas depois quando você vê que o preço baixa, você vai comprar aquele jogo, sabe? É um jogo que se divertiu e agora tá com um preço mais acessível. Desse lado de consumidor eu acho bacana, mas desenvolvedor, cara, tipo, é um inferno, assim, sabe? Estruturar. E eu acho que a gente tá tão pós-demo, tem tantas situações, por exemplo, Early Access é praticamente um demo que você tem, sabe? É, isso que eu ia comentar aqui. Existem outras coisas acontecendo tentando contornar o acesso ao demo, como, por exemplo, o Early Access, né? É, exato. E agora tem até Refund, assim, se você jogar o jogo por determinada quantidade de horas em quase todas as plataformas. Eu sei que PS4 tem, o Origin Nintendo. Você pode retornar, assim, sabe? Eu acho que é uma equivalência, assim, sabe? Eu acho que até, talvez uma coisa vantajosa que seja, que na época do demo não tinha, é que o seu progresso continua depois que você jogou esse Early Access, assim, sabe? O que você fez no jogo, save game, etc, tudo mantido pro jogo normal. Quando a gente era mais novo, não era bem assim, né? Que era quase um produto separado, assim. Mas as ferramentas que existem hoje, eu acho que substituem o demo, sabe? Uhum. O meu único problema, assim, com algumas coisas que, por exemplo, a preocupação que as pessoas têm, e que eu acho válida, que é, por exemplo, se você pedir refund baseado no, sei lá, quanto tempo o cara joga, ou porcentagem do jogo, as desenvolvedoras vão exploitar isso, sabe? Tipo, que elas vão tentar fazer um maior faturamento. Então elas vão fazer 90% do desenvolvimento ser os primeiros 10% do jogo, sabe? Tipo assim, pra garantir a venda, sabe? Mas isso não funciona, sabe? Tipo, é a mesma coisa que, por exemplo, o começo do jogo vai ser incrível, depois o jogo vai ser uma bosta, que você quer que o pessoal compre no Early Access. O backlash vai ter isso, é muito grande, sabe? Você pode enganar uma vez, mas você não consegue mais depois, sabe? Então é meio que o usuário, assim, se liga, assim, sabe? Eu acho que a gente é bem esperto e consegue ver padrões desse tipo de coisa. É, eu ia falar isso também, Seco, que quando o Igor falou da matriz e até deu algumas razões pelas quais o Prey, em particular, pode ter decidido fazer o demo e como foi positivo, eu ia falar isso, que eu acho que a gente passou, certamente a gente deixou pra trás a época da demo como a forma fácil de garantir uma venda que de outra forma não estaria lá. Então, por exemplo, isso que vocês estão falando, o demo como uma forma de, entre aspas, enganar o consumidor. Isso eu acho que a gente, o acesso a essas informações e os canais em que as pessoas trocam ideias sobre jogos são tão difundidos que é um tiro no pé você tentar fazer isso. Mas em determinadas situações como aqui do Prey que o Igor falou e do FIFA que eu posso falar também, o demo é uma ferramenta que ainda existe aí e que pode ser utilizado de uma forma que te ajude. Eu achei muito interessante quando o Igor falou, tentou inserir, né, o Prey no contexto maior do que está acontecendo na indústria no momento em que ele está sendo lançado, que é o fato de a gente ter muitos jogos e provavelmente muita gente sem aquele dinheiro a mais para gastar nisso, porque já comprou outros jogos, e o Prey não está no topo da lista de alguém que, por exemplo, tenha um Zelda na sua lista, inclusive com um console novo, né, ou o Mass Effect. O Mass Effect, por mais que haja muitos anos aí que tenha saído o último, ainda é uma IP muito mais na cabeça das pessoas e foi muito mais significativa na época também do que o Prey. E aí o Igor falou que acha que o fato de ter uma demo, até pra você criar um pouco de hype sobre a demo e fazer o jogo ser falado pelo fato de ter demo, foi uma coisa interessante que eles fizeram. No caso do FIFA, eu posso dar um pouco de contexto por que a gente tem demos dos jogos FIFA todo ano. Pode imaginar que o FIFA é o jogo que menos precisa de demo, porque sai todo ano um. As pessoas, muita gente que tem do ano anterior, meio que sabe o que esperar do próximo, né? Por que a gente faz demo? Então, no caso do FIFA, eu posso te dizer que a gente sente que o nosso jogo, ele é melhor do que a percepção da maioria das pessoas que não jogaram ainda. Se é que essa frase faz sentido. Pelo fato de ser anual, pelo fato de ser futebol, ele tem esse estigma de que é tudo igual todo ano, que não muda nunca. E isso faz com que muita gente decida não dar uma chance pro jogo do ano novo sem ter jogado, né? Achando que é tudo igual. E aí a demo é a nossa maneira de dar uma oportunidade para as pessoas experimentarem e decidirem por si próprias, mas tendo jogado, se é tudo igual ou não. Até porque o cara que aprecia o demo de um FIFA, ele vai querer uma coisa muito mais técnica, né? Então ele precisa jogar para saber se ele faz o investimento, né? Exatamente. A gente tem outros mecanismos para atingir o cara mais casual, que é a propaganda, que é a promoção no Natal, várias coisas. Mas pro fã aficionado, o cara que já tem o FIFA de outros anos, uma das formas da gente convencer, a gente acredita, é botando o cara para jogar. Porque isso eu falo sempre, cara, quando eu dou entrevistas, quando eu converso com a imprensa, que a pessoa que realmente é fã de FIFA, ela pega no controle de um jogo novo e ela vê que vai ter que aprender tudo de novo. Porque ela se concentra nos detalhes e os detalhes mudam muito. É que esses detalhes, eles não estão na superfície. Então, para quem não é um fã hardcore, é mais difícil enxergar. Então, a gente acredita muito nisso, que botando o nosso jogo na mão das pessoas, principalmente essas que se preocupam com os detalhes, não é uma forma de convencer o cara a gostar de FIFA. É até para os caras que já gostam de FIFA, mas é convencer ele a comprar o desse ano versus o que ele já tem do ano passado, que é um convencimento difícil de você fazer, dado o preço dos jogos e o fato da gente sair um por ano. Então esse é o motivo pelo qual, um dos motivos pelo qual eu entendo que tenha todo ano o demo do FIFA. No ano passado, o FIFA 17, foi mais importante ainda que a gente colocou o modo história no demo, né? E muita gente não fazia ideia do que era o modo história, do que poderia se fazer em termos de contar história num jogo de esporte. As pessoas, antes de terem jogado, estavam achando que era modo carreira com cinemática, e a gente quis provar que era diferente, né? E dar um gostinho disso através do demo do jogo. E eu acho que foi muito bem sucedido. Eu entendo que o fato de a gente fazer todo ano deve significar que vale a pena, senão não estaríamos fazendo, apesar de eu não ter números concretos pra te dizer, né, métricas sobre isso. Mas é um outro exemplo do que eu tava querendo dizer, que é demo como uma ferramenta que você, dependendo do caso, pode utilizar ainda hoje, mas não é tão difundido confundido quanto foi um dia onde todos os jogos tinham. Então, Giliard, Prey trouxe demo e pelo jeito deu certo. Vocês acham que vai vir mais demos? Você acha que a tendência é voltar a ter demo? Ou vocês acham que... Eu acho que vai encher de demo. Eu acho que vai invadir de demo, né, o mundo. Nós vamos invadir sua praia. É... O que, que é um podcast sem a referência ao Traje Rigor? Não, obrigado, é um podcast Seco. Com o Seco não fazendo uma referência dos anos 80, né? Isso, não é. É um podcast onde o Seco não participa, só isso. Cara, eu não acho, não. Eu acho que os motivos que a gente apontou pra você não ter um demo ainda são muito fortes pra grande maioria dos projetos. Principalmente quando você tá naquele patamar, que eu acho que ainda não é o caso do Prey. Talvez se o Prey, esse novo reboot, tiver um sucesso gigantesco, o Prey 2 estará nesse patamar, mas eu acho que não é o caso ainda. Quando você tá naquela coisa de que as pessoas já estão conscientes da existência do seu jogo, né? Porque o seu jogo, ele é uma franquia como um Assassin's Creed, que todo mundo já fala dela mesmo, ou é um Call of Duty, um FIFA, que todo mundo, além de falar dela, sabe que todo ano tem. Então esses são casos em que do FIFA eu já falei particularmente porque que outros motivos pelos quais tem demo, mas acho que os jogos no geral, em que você não precisa do demo, com a ferramenta de awareness, né? De fazer com que as pessoas saibam que o seu jogo exista, eu acho que continua não valendo a pena pelos motivos que a gente falou, pelo custo, pelo fato que se você colocar nessa matriz... Poucas são as combinações que dão resultado positivo, se tiver alguma, né? Então, por isso que eu acho que dar um pedacinho do seu jogo de graça pra pessoas que já sabem que ele existe e que já provavelmente tem outros meios de tomar uma decisão, seja essa decisão certa ou errada, de comprar, eu acho que os publishers vão continuar achando que não é uma boa, a melhor opção pra todos os casos, mas não sei. O que você acha? Eu tenho impressão, cara, eu tenho a impressão que funciona bem pra jogos com um custo menor, sabe? Um jogo indie, você gera o espaço pra fazer uma compra por impulsão, assim, sabe? Eu acho que é muito difícil um jogo indie cair na mão de um cara completamente casual, sabe? Se existe uma demo, a chance só aumenta e aí gera a compra de compulsão, mas o valor eu acho que é importante, sabe? Por exemplo, ele dificilmente vai fazer uma compra na final da demo se o jogo for 60, 70 dólares. Se for 20 dólares, sabe? Até 20 dólares, digamos assim, a chance dessa compra ser feita eu acho que é muito mais alta, assim, sabe? O que justificaria um demo, sabe? Isso é parecido com o modelo freemium dos mobile, né? Bem parecido. É parecido com o freemium de mobile, que é onde você dá a chance do cara jogar o jogo, ele entra, experimenta, e você fala, cara, compra aqui, continua jogando e vai te embora, sabe? Eu tô aqui mesmo, tô entediado, a distribuição é online, o valor é baixo, isso não vai causar um problema financeiro, vou gastar esses 20 dólares aqui e jogar esse jogo que eu gostei da demo, sabe? Agora, por exemplo, se for um valor de 60, 70, 80 dólares pra gastar num jogo, você não vai fazer essa compra por impulso, sabe? Aí quase que aquele sweet spot ali entre você dar um pouquinho de graça pro cara comprar, ou e o cara jogar o suficiente pra não querer gastar, né, o dinheiro todo, você erra esse sweet spot, você, quando o preço muito alto, o cara fala, porra, nem fudendo que eu vou pagar pra um negócio que eu já joguei, entre aspas. Pode, né? Ser bem complicado, né? Porque pensa, o cara dificilmente vai comprar por impulso, assim, sabe? Uhum. Um jogo desse, num lançamento, com esse valor, ele tá esperando pra comprar. Então, ou ele vai esperar pra comprar, ou ele sabe que tem recomendação, que o jogo é garantido. É. Aquela dúvida que pode plantar na cabeça dele, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Exato. A gente, às vezes, perde a noção, né, cara, que a maioria das pessoas, e no Brasil isso é uma realidade, obviamente, muito grande, mas fora do Brasil também, seria, acho que é uma surpresa pra quem trabalha com os games, às vezes, quanto de pessoas que compraram um jogo é uma decisão que vai muito pensamento em cima, não é uma coisa que, entendeu, igual a gente, assim, a gente vive e respira essa área, a gente tá jogando tudo, o Rafa então, né, 80% salário, né, e mas pra maioria das pessoas, cara, aliás, ele não respondeu porque ele tá lá no Steam jogando. comprando, ele tá na loja. Mas pra maioria das pessoas, existe um planejamento, existe um budget, né, um orçamento, que é o quanto o cara pode gastar com jogos. A decisão de comprar um jogo de 70 dólares é uma decisão dificílima de tomar. Então é um trabalho grande nosso desse convencimento. E coisas que possam fazer o cara desanimar ou achar que já jogou, não preciso pagar, não ajudam, né? Nesse caso. Cara, uma coisa que eu tô achando mais ou menos com isso, mas é um pouco fun fact, assim, né? Não dá pra concluir nada com isso. Do grupo de pessoas que eu conheço, quem comprou o Switch é só brasileiro. Sério? Eu conheço um cara que não é brasileiro que comprou o Switch. O Switch tá esgotado na América do Norte e tá, Mas de, sei lá, de um pool de 20 pessoas que eu conheço que comprou o Switch, um é um canadense. Os outros 19 são brasileiros. Aqui, caralho, ou no Brasil. Engraçado, né? Impressionante. Na verdade, eu não posso dizer que percebi isso na minha roda de amigos, porque tenho vários colegas canadenses ou de outros países, mas que moram aqui. E, cara, muita gente comprou Switch. O hype pegou bonito aqui em Vancouver, eu acho. É, não, eu achei curioso, assim. Eu tenho amigos na Alemanha, tenho amigos na Escandinávia, Moldávia. Assim, eu não tô querendo dizer que você tem os amigos errados, né? Não, eu achei curioso porque é caro, sabe? E eu percebo que nós, como os brasileiros, parece que a gente tem uma tolerância a essas impulsões diferentes deles, assim, sabe? Mas será que os seus amigos brasileiros que você tá usando como referência, qual a quantidade deles que tem algum relacionamento já com a indústria de jogos? Ou trabalham nisso? Ou são seguidores disso? E... Não, é grande maioria. Eu acho que é mais maioria, isso. É um público difícil de avaliar, mas uhum. Eu acho engraçado que numa empresa do tamanho da Bethesda, por exemplo, eu tenho um colega que comprou o Switch e os outros todos querem comprar, mas estão achando muito caro, sabe? Isso é estranho. Realmente, eu tô surpreso de saber que na Bethesda, fora os brasileiros, né, os outros pouquíssimos deles compraram. É, isso aí é realmente é uma surpresa pra mim. É, eu acho que eles são muito mais cuidadosos com esse tipo de quanto eles vão gastar ou a tolerância deles com quanto eles gastam com videogame, sabe? Entendi. Então, todos estão ansiosos pra jogar, todos acham massa e eles compram outros jogos, jogam outros jogos, mas o budget pra videogame deles é diferente do meu, por exemplo, sabe? Inclusive, um amigo meu canadense aqui comprou por impulso mesmo. Eu contei a história do lançamento de meia-noite, né, que eu e o Rafa, quer dizer, o Rafa não participou, ele foi um coadjuvante. Contei a história lá do Midnight Launch, o cara no dia seguinte chegou pra mim, teve jeito não, comprei um Switch. Ah, que massa. Só pra ficar na fila, como todo canadense adora uma fila gigante. Adora uma fila. Sabe o que canadense não gosta, Seco? Gente que fura fila. A não ser que seja bonita. Não, aqui não tem essa não, rapaz. Olha. Em Montreal, os canadenses furam fila? Quebec é mais quebraceira, nego. Aqui ninguém fura fila, cara. Não, as pessoas não furam fila, elas encontram os amigos na fila. Sim, cara, aqui não tem. Aqui essa ninguém não, te olha, cara, com a cara de mal, cara. Aqui é socialmente aceito não, encontrar amigo na fila. Aí, tá vendo? Essa merda dessa influência francesa estragando o Canadá, cara. Sim. Quebec é mano. Aqui é as quebradas, mano. Quebec é as quebradas. Quebec é as quebradas, mano. Ô, Fernando, você acha que daqui pra frente a gente vai ver mais demos ou menos? Eu acho que vai ver cada vez menos demo e... A razão do Igor foi interessante, assim, sabe? Mas a quantidade de ferramenta interessante que a gente tem pra testar jogo, ter refund, se você não curtir, sabe? Acho que demo realmente é uma coisa, assim, nostálgica, assim, sabe? Que é legal, assim... Realmente marketing, que o Igor falou, acho que é uma genialidade, mas, assim... praticidade, eu acho que não... Não, a gente vai ver demo, não. Eu queria só ver um jeito melhor desse negócio de refund, etc. Ser um pouco melhor quantificado, sabe? Uhum. Eu lembro que eu joguei, no caso No Man's Sky, eu joguei 2 horas, aí eu achei uma bosta. Aí depois descobri que se eu tivesse feito refund, eu tinha 10 horas de jogo ou 4 dias úteis pra fazer refund, sabe? Quando eu liguei, ela falou, não, já faz 2 semanas que você tem um jogo. Eu falei, pô, mas eu joguei 2 horas. Ela, mas vai um ou outro, assim, sabe? Aí tipo assim, fucking hell. Aí eu... Imagino que melhorar esse tipo de ferramenta de refund, acho que acaba que vai satisfazer todo mundo, mesmo quem que não investe tanto em dinheiro, diferente do Gilead, que é um homem muito rico, como vocês lembram nos podcasts. Saber a dificuldade de não comprar todos os jogos. Se você baixa, não curtiu, devolve, assim, sabe? Que é uma prática que tem aqui na América do Norte muito forte, assim, sabe? Você compra alguma coisa, você testa, se você não gostar, você devolve, assim, sabe? Devolver é um negócio normal. Você, no Brasil, cara, não existe, dois, quando existe, as condições e o quanto você tem que, entendeu, se fazer de vítima, né? Ali você tá pedindo um favor para o dono da loja. Por favor, seu moço, deixa eu devolver o produto que eu comprei e não agradou. Não, aqui é o contrário. Você não ganha dinheiro de volta, né? Não, ganha vale cupom da loja. Aqui, cara, devolução é coisa normal. Levou pra casa, claro, você não vou pegar uma, sei lá, uma chuteira de futebol, jogar 2 partidas no fim de semana e devolver, acho que não vai rolar. O cara vai ver que foi usado para. Vai você pegar um tênis na loja, trazer pra casa. Você não experimentou na loja ou experimentou, mas tinha a impressão que a Dá chegou em casa e ficou muito pequeno. Devolução, cara. Problema nenhum. Nem se faz pergunta. Leva no caixa, gostaria de devolver. Pois não, acabou. Entendeu? Eu acho que se a gente melhorasse esse modelo, na verdade, a gente ia gerar mais venda, saca? O cara não tem comprometimento nenhum. Ele comprou, se não gostou, devolve. Full refund, no questions asked. Ele vai experimentar muito mais, né, Silvio? Ele vai dar chance pra muito mais coisa. Exato. Nem que é só coisa que todo mundo tá trolando, ele quer olhar pra trollar também, pra entrar na mundinha, numa dessa ele gosta, assim, sabe? Tem várias façadas interessantes que pode ter se tiver esse modelo mais voltado ao consumidor, sabe? Sim, tem uma coisa, cara. Tem um tipo de pessoa que o refund vai ajudar demais. Os amigos de Rafa Kunin. Porque quantidade de jogos que esse filho da puta recomenda pra gente, que a gente vai e compra e depois descobre que não vai ter tempo de jogar ou que não vai gostar, é absurdo, cara. Então, se é amigo do Rafa Kunin, precisa ter refund, senão você tá fodido. Não precisa não, cara, porque todo jogo que eu recomendo é bom. É, então, mas o que não é bom é que a gente não tem o mesmo tempo que você tem pra jogar. Na verdade, quando você compra a plataforma, vai ter um checkbox, assim, eu sou amigo do Rafa Kunin. Daí vai ter um outro tipo de termo de condição, assim, sabe? De devolução. Pode quiz. De quiz musical, chega aí com mais uma musiquinha essa semana, fazendo rapidinho aqui, porque um de nós tem compromisso, os outros não tem nada pra fazer, mas a gente vai fechar aqui a gravação. Pá, o mundo não salva sozinho, peraí. É verdade, você tem que ir no menu e no system e escolher save, é isso aí. Quando, Seco, o jogo deixa você fazer isso durante a missão, né? Porque quando aí não isso, deixa, não dá. Aí não tem como salvar. Oh, shots fired. Shots fired. Essa foi pessoal, hein? A bola tá quicando na minha frente, cara. Tinha que chutar. Mas então, pode quiz musical, né? Era isso que a gente tava fazendo. Na semana passada, o joguinho das antigas aí, da época de, né, Seco, peitinho durinho ainda. O pessoal gostou bastante. Como assim, velho? Domingo à tarde, a gente tem que ver umas coisas. Foi mal. Pois é, criança assistindo aí, pô. E a galera, né, cara, me surpreendeu. Achei que ninguém ia acertar esse jogo velho, mas 4 pessoas acertaram a música. Então o Zabuzeta vai tocar de novo a musiquinha da semana passada pra gente. Isso aí é a trilha sonora de Syndicate, um dos primeiros jogos aí da Bullfrog, do nosso querido, famigerado game designer Peter Molyneux, e um jogo que inspirou muitos outros jogos e franquias depois disso. Hoje, por exemplo, Satellite Rain é um exemplo de um jogo, né, muito inspirado em Syndicate, que trouxe o gênero para os tempos atuais. E quem acertou o primeirão do PodQuiz musical foi o Felipe Broco, nosso ouvinte de longa data e já participante do PodQuiz musical. Felipe Broco mandou bem, falou lá, Syndicate. Além dele, o Almighty, o Rodrigo Filório e o Alan Malavasi, ou Alan Malavasi, responderam esses 4 aí corretamente, Syndicate, no PodQuiz musical da semana passada. Então, essa semana tem mais uma musiquinha pra vocês. Toca aí, Zabuzeta, por favor, o PodQuiz musical. Acha que sabe, como eu sempre digo, é só mandar lá um tweet no @podquestbr ou ainda um comentário no podquest.com.br episódio 199 e ainda também no youtube.com/podquestbr. É isso aí, chegamos ao fim, terminando aqui o PodQuest 99. O próximo é o episódio 200, hein? O que, que será que vai acontecer? Pode ser que não aconteça nada demais também. A gente vai trazer o Shinji Miyamoto. Ó, rapaz, só prometendo as coisas. É, então, a gente vai trazer o Hideo Kojima, vai gravar uma mensagem pra nós. Vamos fazer o Rafa tirar uma foto abraçado com ele, dizendo, yes, I like it. Pra você ver como é, que a gente andou pra frente, hein? No episódio 100, nossa homenagem era matando robôs gigantes, era o pessoal do HitCast, e agora no 200 vai ser o quê? Nintendo, vai ser... Não, quem sabe Donald Trump vai mandar uma mensagem pra gente, só gente importante. Não, ele deve achar que o podcast é fake news, cara. É, então, Neymar Jr. vai usar uma faixinha na cabeça escrito 100% podcast, isso aí. Então, enquanto nada disso acontece aí no episódio 200, a gente fica por aqui. Rafael Kunin, você que tá com pressa pra quê, Rafa? Vou jogar Alien Swarm, com o pessoal na internet. O jogo velho, Alien Swarm? Sim, o jogo velho. Só pra vocês saberem, jogo de 2005 pro Rafa é velho. E você, Fernando, que jogo velho que você vai jogar hoje? Overwatch? É, um jogo velho, cara. Faz tempinho já, né? Você acha que tá o quê? Em 2016, porra? Faz quase um ano que saiu esse jogo. Porra, que sacanagem. E você, Igor de Castilho, vai jogar que jogo velho que não é Overwatch? Vou jogar Zelda hoje, cara. Ainda não cansei. Zelda é um jogo velho pra todas as idades, né? Puta que pariu. Bom, tá bom. Eu vou... pro meu bom e velho FIFA 17 e não sei o que mais. Tem que terminar minha Weekend League. Tô gravando no domingo, ainda faltam 8 partidas. Eu tô no Gold já, mas tem que terminar forte. Que time você joga hoje, Léo? É o meu time do Ultimate Team. Então fiz um time da Liga Espanhola. Ele tem Neymar, Bale e Antoine Griezmann. Timezinho mais ou menos. Não, pode terminar, baixa o demo do Play. Ah, baixar eu já baixei. O problema é a próxima fase. Então tá bom, fala pra gente aí, galera. O que vocês acham dos demos? Vocês acham que é legal? Que vai ter é mais? É coisa do capeta. É coisa do capeta. Digam pra gente, deixa o seu comentário. Mas o podcast a semana fica por aqui. Guilherme Lopes também se despede de vocês. Um abraço e até semana que vem. Tchau! Satisfeito, Igor, com a resposta à sua pergunta? Ah, mais que satisfeito. Satisfeito? Peraí, deixa eu dar pausa aqui no meu Zelda. Ah, tá, agora deu. O que você falou mesmo? Peraí, o que é? Satisfeito? Eu tô muito, o jogo é muito bom, o controle é ótimo. Muito bom, tô muito satisfeito.